de espinho que furava sua cabeça era o caminho para que o homem não pereça. Aquela coroa que rasgou o seu viver anunciava o que iria acontecer. João viu novo céu e nova terra. Era o sangue curando a maldição. O espinho era herança do pecado, mas o sangue perdoava os pecados que havia destruindo o poder da maldição. Um renovo para os filhos de Sião. Senhor e Deus, Senhor e Deus.